Domingo de Páscoa. Oração, Senhor. Hoje é dia de vitória. A morte foi vencida, a esperança foi restaurada e uma nova vida começa. Ressuscita em mim tudo aquilo que estava morto. Renova a minha fé. Enche o meu coração de alegria, de paz e de esperança. Obrigado, Senhor, porque Tu vives. Amém.